sigo a Cristo onde quer que eu vá. Sou de Cristo. Que haja neste mundo, eu vou trocar. Só em Cristo eu devo confiar. Só a Cristo eu devo adorar. Só a Cristo. Só a Cristo. Só com Cristo eu devo caminhar. Sigo a Cristo onde quer que eu vá. Sou de Cristo. Sou de Cristo. E por nada que haja neste mundo eu vou trocar. Jesus Cristo numa cruz morreu para salvar. Jesus Cristo já ressuscitou. Só em Cristo eu devo confiar. Só a Cristo eu devo adorar. Só a Cristo. Só a Cristo. Só com Cristo eu devo caminhar. Sigo a Cristo. Quer que eu vá? Sou de Cristo. Sou de Cristo. E por nada que haja neste mundo eu vou trocar. Jesus Cristo numa cruz morreu para salvar o mundo. E da glória Senhor, de lá o resgatou, a morte não segurou. Aleluia, glória a Deus, Jesus Cristo já ressuscitou. Só com Cristo eu devo caminhar. Sigo a Cristo onde quer que eu vá. Sou de Cristo. Nesse mundo eu vou trocar. E por nada que haja nesse mundo eu vou trocar. E por nada que haja nesse